profeta de coragem, desafio rei Acabe perante todo Israel. Crente que é crente é corajoso, não teme o rei furioso, antes confia em Deus. Dizendo chama os profetas de Baal e de Azera, lá no Monte Carmelo. Sacrifiquemos perante o povo e o Deus que responder com fogo, esse é Deus verdadeiro. Após o desafio lançado, lugar e horário marcado, não tinham como fugir. O endereço era um Carmelo, sacrifício e cutelo, lenha, bezerro e água eles tinham que usar. Mais de 800 profetas se levantaram, na hora do sacrifício começaram a clamar. Usando facas a si mesmo retalhavam, próprio sangue derramavam pra Baal se escutar. Mas o tempo passava, nada acontecia, profetas gritavam, Baal não ouvia. Acabe com medo, já desesperado, profetas sangrando, todos retalhados. Elias zombava dos profetas do rei, dizendo gritem mais alto pra ele ouvir você, pois deve estar ocupado, talvez viajando, quem sabe dormindo ou mesmo cochilando. Mas o tempo passou e nada aconteceu, então Elias falou, agora chegou minha vez, se aproximem de pois eu vou lhes mostrar que só o Senhor é Deus. Elias era crente e sabia o segredo pra ver fogo descer do céu. Restaurou o altar primeiro. Se queres sentir a presença e ver o grande operar, ouça a voz de Deus. Fogo descer, primeiro restaura o altar pra Deus mandar poder. Primeiro restaura o altar pra Deus mandar unção. Pois quem tem vida no altar transforma pela mão. Primeiro restaura o altar, recebe essa palavra e verás a salvação dentro da tua casa. A porta que está fechada o Senhor abrirá. Mas o segredo é restaurar hoje o altar. Primeiro restaura o altar e veja Deus agindo, pelejando por você na causa impossível. Tudo que estás pedindo, Deus concederá. Mas o segredo é restaura hoje o altar. Primeiro restaura o altar. Primeiro restaura o altar. Primeiro restaura o altar. Primeiro restaura o altar. Quem tem altar de pé tem fogo, tem graça, tem lenha, tem brasa, tem chama vinda lá no céu. Quem tem altar de pé não mente, é crente, é santo, prudente, o seu negócio é o céu. Não se conforma com o pecado, vive em comunhão com Deus, o seu alvo é o céu. Por Deus foi escolhido, no céu é ouvido, tem altar de pé. Primeiro restaura o altar pra ver fogo descer. Primeiro restaura o altar pra Deus mandar poder. Primeiro restaura o altar pra Deus mandar unção. Pois quem tem vida no altar, Deus toma pela mão. Primeiro restaura o altar, recebe essa palavra e verás a salvação dentro da tua casa. A porta que está fechada o Senhor abrirá. Mas o segredo é restaura hoje o altar. Primeiro restaura o altar. Primeiro restaura o altar.